O rádio, é um dos meios de comunicação com maior amplitude. Porque você sempre consegue ouvir e fazer outras atividades ao mesmo tempo. Diferente de outros meios de comunicação, em que se precisa voltar-se inteiramente para um veículo utilizado, seja TV ou rede social. O rádio é a mídia mais prática para o uso diário. Anuncie na sua difusora 1070 e venda mais. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora. A família Ezeudolce do Boticário acaba de ganhar mais um integrante. Ezeudolce Color, uma fragrância com a mistura inusitada da flor cinceônia e mousse de framboesa. E tem mais. Comprando agora, você ganha 20% de desconto. Passe numa loja, fale com o revendedor ou chame o Boti no WhatsApp. É só até 24 de janeiro. Ezeu é perfumaria e perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 24 de janeiro de 2021 ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. A Ford Cavalcante Primo reuniu as melhores ofertas do ano para você entrar 2021 do Ford Zero. Venha conhecer o novo Ford Centauri e encare a transformação. Um SUV com mais conforto e conectividade. Vencedor do Prêmio America 2021 como melhor carro importado. A partir de R$ 169.900 à vista, com bônus de R$ 12.000 na troca do seu seminovo. Aproveite! É feliz Ford Novo na Ford Cavalcante Primo. E seu bolso livre, proteja a vida. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oh. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe falar. Aqui termina o programa Jesus Me Ama. Estejam conosco nesse mesmo dia e horário. E durante a semana, divulguem para seus parentes, amigos e vizinhos, para que eles possam, como você, participar do programa e encaminhar seus pedidos de oração. Tome nota do nosso endereço. Programa Jesus Te Ama, Caixa Postal 1090, CEP 13012-970, Campinas. Estado de São Paulo. Jesus te ama e nós te amamos muito também. Parabenizar o trabalho da Polícia Militar pelo trabalho ofensivo que realiza em nossa cidade, trabalho maravilhoso. Parabéns, pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária do Posto 33. Aquele abraço, Licurgo, o nosso querido Hugo Severo e o nosso, deixa eu ver aqui, rapaz, o nome dele, nosso amigo, rapaz, ele é genro do nosso querido Dr. Chico, nosso amigo Viana. enviando um abraço para você, todos que fazem a Polícia Rodoviária. Assim como faz as ondas, é a cidade que ensinou a Paraíba. A difusora ensina a Paraíba a fazer rádio. Como é que nos fala que sempre foi? Nossa emissora é responsável pela iniciação de alguns dos melhores profissionais da rádio, despertando para vários pontos do país. De Almeida, a difusora sempre esteve na vanguarda em termos de programação e inovações técnicas. Por isso, aqui, em nosso vizinho. Dos mil anos iniciais, passamos para 10 mil e depois para 20 mil. Mas a potência da o maior do estado e uma das maiores do Nordeste. Sem falta de Nordeste, tudo o que fazemos é repetido. Quando é assim, os nossos programas são copiados sem a menor cerimônia, por muita de nossas coisas. Às vezes descobrimos tudo, às vezes não. Só é copiado quem tem competência e liderança no que faz. Difusora, a escola de rádio na Paraíba. Trabalhar em uma equipe de comunicadores pensando no que está na banda do rádio. Não se sabe. Informação, prestação de serviços.